Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo e pontualmente 6 da tarde pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que corre para estar ouvindo o Pretinho neste momento. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde, Piangers. Boa tarde. Tudo bem, Alcemar? Tudo bem. Tudo bom. Muito bem. Fala, Porazinho. Tô esperando uma palavra de incentivo de Maurício Amaral, olhei meu e-mail, não tem nada. Quer uma palavra de incentivo, Porã? Vai. Vai, vai. Essa é uma boa essa palavra, é a palavra de incentivo. É uma ótima palavra de incentivo. Vai, negão. Vai. Vai! Fala, Amaral! Te joga, Porã! Beleza, vê que vai cair, te atira, Porazinho. Daí o cara já prevê a queda. E a estrela móvel do Pretinho Básico, nesta quinta-feira, 18 horas, é o meu querido amigo Lelê! Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê! Lelê, Lelê, Lelê! Fala, Lelê! Pô, Porã, se uma palavra minha de incentivo te servir, eu tô aqui, brother. Cara, é sempre tô certo, aqui, né, brother, cara? O produtor visionário do rock gaúcho está entre nós. Tô aqui, brother. Olha, bonito. Eu também tô aqui, brother. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 19 aqui no Pretinho Básico. Tem uma notícia aqui, Pause. Olha aqui a notícia, magnata. A massa vai ficar mais barata. Ah, a massa tá mais barata já tá mais barata. O ministro já da Fazenda... No verão não aumenta o preço da massa? Não, mano, tamo, é o transgênico, né, magnata? Depois que entrou o transgênico, não tem mais esse negócio é aí. É o trigo transgênico. O ministro da Fazenda, o Guido Mantega, anunciou hoje a redução a zero das alíquotas de PIS e também COFINS. Adoro. É isso aí, magnata. Para massas alimentícias. Ah, massinha artesanal, ah, né? Ah, que bom. Pelo cálculo do governo, haverá uma redução de até 6% no preço do macarrão para o consumidor final. Isso é muito bom, eu fiz um macarrão enroladinho aquele, sabe? Sei. Sabe o enroladinho? Sei, fiz, sei. Fiz onde? Massinha sei. Caseira? Massinha caseira. Ah, massinha certo. Caseira enroladinha, aquela com um molhozinho branco de queijo, uhum. Né, magnata? Eu gosto daquele queijo que fede. Sei, sei. Gorgonzola. Gorgonzola. Ah, gorgonzola. Chulé, conhecido como chulé, queijo chulé. É. Ali. Como é que eu posso com aquele cheiro, tem um gosto tão bom, né, Magnata? Mas o que me deixa preocupado é que no verão as pessoas comem menos massa, né? É. A princípio, é, né? Claro, olha, tu sabe comer que mais é salada. Exato. Sabe que lá... Eu não me preparei pra esse destaque do clique. Por que que baixaram o... Eu acabei de falar, na verdade. Porque a massa tá na... O macarrão tá cesta na cesta básica, né? Vai incentivar o consumo. Mas tu sabe que... E pra vender mais massa. Houve uma redução... A zero isso. Das alíquotas de PIS e COFINS para massas alimentícias. Pô, tanta coisa, porque não diminui o imposto no uísque, né? Pois não, é. Mais importante. É, várias coisas, na verdade. Essa semana saiu também a diminuição de impostos em CDs e DVDs, né? É, essa, exatamente. Mas CD e DVD não existe mais, Lelê. Eu existe. Sei que tu quer que exista, mas ninguém mais usa CD. Eu não, cara. Sabe que... CD, ele é um plástico. Mas assim, sabe, que... ô Marcos, tu fala isso e realmente a impressão que se dá é que realmente, claro, a indústria fonográfica perdeu muito dinheiro. Perdeu bastante, mas ainda é absolutamente aquecida, cara, no mundo inteiro. Exatamente, eu entrei numa loja de CDs esses dias e perguntei justamente para o vendedor, cara, caiu muito, vocês ainda vendem bastante, vendemos e muito. Sabe o que, que é? Que CD. Nós estamos muito próximos, estamos perto, vivemos com isto, entendeu? O comprar CD, eu não sei qual foi a última vez que eu comprei um CD, compact disc. Foi do Information Society. Talvez tenha sido. I wanna know. Talvez tenha sido. Lá atrás, nos anos 90 ainda. Cara, não, você sabe... mudou a forma de distribuição, aí é que tá. de dominar o mercado. Exatamente. Agora, o consumo, por parte de muitos, continua. E até continua, de tomar conhecimento de como tá elas alto. Aparecem. Vocês, né, sabem qual é o público que mais consome, que mais paga por música digital no Brasil? O gay. O público das classes C e D. O público e paga, gay é o que mais download consome paga, em download pago. Olha só, que download legal. Pago. Isso, foi uma, é. Isso aí foi um dado muito trazido por um cara. A Marisa Monte é a música mais baixada em downloads do Brasil. Talvez a relação que se faça tanto de CD e de DVD ainda esteja valendo da mesma forma pro livro. Quanta gente fica dizendo que a internet vai matar o livro, vai matar o livro, e no entanto falaram o livro que a tá internet ali. Ia matar, verdade, o rádio, né? Inclusive. É, né? Sim, mas na área de música a gente tem um exemplo bem claro de uma mídia que desapareceu, que é a fita cassete. A fita cassete desapareceu. Já era. A fita VHS também, que era uma parada de filme, desapareceu. Apareceu. Então, nesse mercado, música e filme, a gente viu coisas mudando. Por outro lado, o vinil voltou, né? Por outro lado, o vinil voltou. Mas é muito um nicho, né? Um nicho que compra. Não, mas a venda de vinil, também conversando com o pessoal. pessoas que vendem como isso. Como tu fala, Porã? Eu falo, eu gosto de conversar. Tem muito a dizer, eu gosto, né, Porã? Claro. É verdade. Ao contrário da música, né? Que fala demais por não ter nada sempre a dizer. Sempre. Cara, as pessoas que vendem vinil, a venda aumentou tipo 400% nos últimos três anos. Foi de zero pra quatro. Mais ou menos isso. Vende-se muito vinil hoje em dia também. É verdade, é verdade. Tá bom. Fechamos esse assunto. Mercado que não existia mais, ele cresceu. Exatamente. Sem dúvida. O mercado estava... Bom, falamos então da redução do preço, começamos falando da redução do preço da massa e acabamos aqui falando da explosão do vinil. Da volta do vinil. E depois, é o pretinho básico, né, cara? Vamos falar depois da explosão da massa, né, Magnata? Isso, já foi, Paulo. Santa Catarina tem o primeiro registro no mundo de uma toninha albina. Isso é coisa tua, Marcos. Eu sabia que eu não deveria ter feito aquilo. Foi naquela festa lá. Apareceu aquele golfinho lá. Muito bonitinho, cara. A toninha é uma espécie de golfinho. O animal nasceu em outubro foi flagrado na Baía de Babitonga. Lá na Babitonga. Babitonga, chama! Lembrou do ritmo. Babitonga fica em São Francisco do Sul. Esse é o primeiro caso documentado de albinismo para esta espécie. Mas não vai vingar. Esses bichinhos que são albinos, geralmente não vingam. Pior, como é que o Pianjas vingou, cara? Não, mas é que é uma praga, né? Vaso ruim. É praga. Erva daninha. Acho que não vinga. Jogando esgoto da privada lá de casa nesse mar aí de Babitonga. Não vai vingar. O albinismo. A fecundação. O albinismo se caracteriza pela pouca ou nenhuma pigmentação nos olhos e pele. Isso. E o maior problema enfrentado pelos animais albinos, como no caso desta toninha, é que eles são fáceis de serem depredados. Sabe que me convidaram? Predados. Tu quis me sacanear, né? Predados. Depredados, né, Maurício? É o Maurício que escreve os textos, tá? Só pra deixar claro aqui. É predados, óbvio. É o predador da toninha. A gente sabe. Pois não conseguem se camuflar, os albinos. Não se camuflam. Não conseguem. No mar, né? O Pianjas camufla, né? O Pianjas camufla. Sabe que me convidaram pra manter o albinismo? É fazer amor com albinas. E eu sou que nem aquele panda gay que botaram lá pra manter a raça dos pandas. Eu tenho um pouco de preconceito com mulheres albinas. Aquelas pálpebrazinhas piscando, aqueles olhinhos. Toda pálpebra pisca. É uma branquinha assim, meio rosinha, assim, ou não. É, não gosta de nada muito rosinha. Tu nunca mais falou da Fundação Orgulho dos Albinos. Nunca mais falou. Fundação Orgulho dos Albinos. Exatamente, a foda. E agora tem a foda em Sergipe, né? É mesmo? A foda-se. Sergipe. Muito boa. Prefeitura de Santa Cruz do Sul começou nesta quinta-feira a atender em turno único. A Prefeitura de Santa Cruz atende em turno único. Até o dia 31 de janeiro, o horário do expediente será das 8 às 14. Aí é fácil, né? Beleza. Chega o verão, época de piscina. Gente, vamos fechar a Prefeitura às 2 da tarde. Mas sabe que eu lembrei que a Prefeitura de Canoas, um tempo atrás, também fazia o mesmo, cara. A intenção. Mas o que tem pra fazer em Canoas? Não tá tudo pronto lá? Não, mas hoje já não mais. Por falar nisso, a gente não falou, meu. O vendaval que passou por Canoas... E tá na capa da Zero Hora, ventos de 100 km por hora, derrubaram torres de telefonia celular, derrubaram outdoors, torres com painéis luminosos. Eu tenho uma filmagem que eu fiz, que eu tive que buscar meu filho às 3 da tarde, que no Cristo não tinha mais aula porque faltou luz e a casa de uma das professoras também teve prejuízo por causa de uma árvore e tal. E do lado do colégio, no condomínio do lado, 5 postes caíram na sequência. Eu filmei também ontem. Também tá na Zero Hora essa foto. Tá maluco, cara. É outra foto. A filmagem que eu tenho é do condomínio do lado e casualmente os postes caíram no intervalo dos carros. Quer dizer, não eram muitos os carros. Meu Deus do céu. E um caiu muito perto do pórtico de entrada do condomínio. Foi realmente assustador o que aconteceu em Canoas. Ontem a luz voltou praticamente para toda a cidade às 10 e pouco da noite. Cara, Canoas se escapou, o cidadão de Canoas escapou de uma tragédia. Impressionante. Será que o vento foi mais forte lá ou o poste é mais fraco em Canoas? Acho que o vento é mais forte. Não, eu acho que, sei lá, cara. Chegou lá com a velocidade máxima. Pá, foi horrível. Muito ruim. Então, pô, tamo junto aí, Canoas. Aliás, temos uma história, né, com Canoas muito bacana. Reinaldo Giannettini volta a ser internado em São Paulo. O ator está em meio a um tratamento contra um câncer no sistema linfático. Força, Reinaldo! Ele vai ser submetido a um transplante, né, de medula óssea. É nas costas, Maurício. Jovens gays são público prioritário da campanha nacional contra a AIDS. Tem que aplaudir mesmo, tem que aplaudir mesmo, porque é uma campanha... Campanha maravilhosa. Hoje em Porto Alegre, todas as sinaleiras da Ipiranga, passei na Ipiranga ali uma vez, duas vezes, e todas as sinaleiras com gente distribuindo material da campanha. Com faixas também, perguntando, você isola quem tem AIDS? É, isso aí. E olha aqui, ó, nós não podemos confundir uma coisa que esses dias eu fiquei sabendo. A AIDS tem a coisa do lacinho vermelho. Isso, o símbolo. E vocês já viram que tem uma pequena... Não, mas tem uma tentativa de moda, mas para alguns já tá pegando. De amarrar uma fita vermelha na placa traseira do carro. Vocês já viram isso? Contra mal-olhado. Mal-olhado? Então, se olharem e virem algum carro com uma fitinha vermelha amarrada na placa de trás. Não, é superstição, crença. Sim, pode ser os dois. Proteção, né? Que fala. Proteção, isso aí. Então, continuando aqui, jovens gays são público prioritário da campanha nacional contra a AIDS. Seus ridículos. Vocês são ridículos. Quem é ridículo? Tu é ridículo, Neila. O gay nunca será ridículo. Tu é ridículo por fazer essa intervenção nesse momento aqui. Tu é ridículo. Fóbico. O quê? Homofóbico. Homoserectus. Eu não sou homofóbico. Pedófilo. Homônimo, tu é um homônimo. Eu não sou homofóbico. Pedofílico. Cara. Eu sou, inclusive, as pessoas acham que Chicólatra. Eu sou homossexual. Como é que eu vou ser homofóbico? Falar que eu sou ridícula. Nos últimos 12 anos, casos da doença aumentaram em 10% entre homossexuais de 15 a 24 anos. Hoje, no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, foi lançada a campanha A AIDS Não Tem Preconceito. Previna-se, que propõe a estimular a reflexão sobre uma sociedade menos preconceituosa, mais solidária e tolerante à diversidade sexual e às pessoas que vivem ou convivem com HIV AIDS. Muito bonito. Muito bacana. Então deixem de ser ridículos. É isso aí. Tá? Aplaudindo ironicamente. Perdão, cheguei a ficar engasgado aqui, ironicamente aplaudindo a campanha nacional contra a AIDS deflagrada hoje. É, seus ridículos. Ridículos! Lelê! Tinha que ser o Lelê, né, cara? O que eu tenho Lelê, a ver com seu Lelê? Cara, Lelê, irônica. Agora aqui, a percepção de palmas irônicas é a primeira vez que eu imagino assim. Só uma pessoa com muita sensibilidade capta, Marcos. Na terceira música do show. Por isso dizem que eu sou gay, porque eu tenho muita sensibilidade. O cara faz um show... Realmente tem. Encostei ali... O artista sendo aplaudido assim, ó. Vocês parem com essas palmas irônicas. Palmas irônicas. Não me interessa. Quero aproveitar o momento aqui pra mandar uma vaia a você que é médico e atrasa em até 40 minutos a consulta do seu paciente. Isto é uma falta de respeito, especialmente quando na frente do paciente o cara passa o propagandista de laboratório. Aí não dá. Isto é uma falta de respeito. Isto é uma vergonha. Isso é um amigo, conversando com um amigo no consultório. Isto fez eu trocar o meu cardiologista. Olha, eu tava indo numa primeira consulta. Marcou passo, então. Oi? Marcou passo. Boa essa. Vou botar o marca passo. Na primeira consulta, quando tu vai conhecer o médico, tu é cliente. Aí se tu... Ok, vou continuar me acompanhando com esse médico aqui. Aí tu passa a ser paciente do médico. Aham. Certo? Sim. Tudo bem, então tá feito o registro aí. É, porque esse paciente não é de paciência de esperar, né? Não. Não é boa. E um beijo pra doutora Alice, que nunca nos deixa esperando. Nunca, né? Nossa, querida doutora Alice. Querida doutora. Eu quero mandar um abraço também jubilada, 10 anos de serviços prestados à RBS. Quero mandar um abraço também pro médico de mamãe, doutor Lair. Doutor Lair Ribeiro. Lair Cobianchi, grande cardiologista, grande figura. E que não deixa esperando o seu paciente, esperando. Não, você que é médico e nos ouve, consulta... muito médico nos ouve, não deixe seu paciente e esperando. E é aquela consulta detalhada, aquela consulta, né, que a pessoa se sente segura. Parabéns, muito doutor Lair, um grande abraço. Muito legal, muito bem. Não há mais tempo! Girimon, não há mais tempo! Que, Girimon? Fatos do dia! Brilha muito, Girimon! Vai, Fausto Silva! Mas pode fazer, fica à vontade. Vamos fazer junto, então, galera. Vamos. Pratos do dia no Pretinho. Não é do. É no. Preste atenção. Fatos do dia no Pretinho Básico. Hoje com... A grande fera. Jerimu. Ficou muito bom, galera. Parabéns, bom, você é novato na TV e está muito bem. Bem novato. Olha, muito bom. O Faustão tá muito bem de garçom na vinheta de fim servindo de ano da Globo, champanhe. Né? Tá muito bem de garçom, ficou bem. Ficou legal, Faustão. Hein? Ficou? Foi, certo, tá assim. Tá aí, meu, deu? Vamos lá, 10h28 da manhã, Marcelo Faria curte dia de sol em família, porazinho. Legal, né? Marcelo Faria. Mas ele esqueceu um monte de coisa, cara. Para. É o filho do Reginaldo Faria. Não, não é esse aqui, meu. É o filho do Reginaldo Faria. Mas ele tem um filho? É o filho do Lúcio Flávio, passageiro da agonia. Ah, tô sabendo, galera. Pô, tu vê, baita esse filme é baita filme. Baita eu recomendo filme pras pessoas darem uma olhada, o cine brasileiro. Quando na época tava ainda tentando, né, Pinhares? Tentando ser o que hoje é, na realidade, já dá pra se valorizar. Passa no Canal Brasil. Passa no Canal Brasil, onde tu vê o como era bom, como era gostoso o nosso cinema à meia-noite. Cara, que não tem nada a ver com os filmes do Paulo César Pereira, Nuno Léo Maia e tal, aquelas coisas todas. Então, o Passageiro da Agonia, vale a pena. Lúcio Flávio, muito bacana. É Passageiro da Harmonia, né? Da Harmonia, bairro de Canoas, né? Vamos nessa. E aí, meu? Posso seguir aqui, meu? Para o Jirimu. Meio de 9. Débora Falabella, Faustão. Grande fela. Circula. Vou falar o quê, meu? Circula com o namorado em aeroporto no Rio. Vai, o namorado, ela é bem sujinha, né, cara? É o cara aquele, daquela banda não que é mais foi. O Chuck. Não é mais o Chuck. Ah, não? Não é, do Forgotten Boys, da MTV, não é mais o Chuck. Porque não, ela é uma foi casada com né? O Chuck. Uma coisinha de cera, assim, né? Aí pega um barbudão. Tu tá te achando, né, Maurício? Não. Tá te achando, não. Mas ela fez uma drogada na novela Clone. Ah, mas é papel. Uma drogada toxicológica. Ah, baita novela Clone. O que ela é do Miguel Falabella? Nada. Nada. Nada. Como nada. Assim? Apadrinhada na Globo. Falando em Falabella, 14h44, dado Dolabella. Oh. Vai à praia da Barra da Tijuca com amigos. Esse aí sumiu da mídia. Que hora é isso? O Dado tem amigos. Que horas é isso? É. Cara, ele tem um monte de camarada, meu. Tu acha que isso tu que tem amigo? Os outros também tem, cara. Ele hoje ele tá zero. Não te mete, meu. Tô falando com o Pinheiros aqui, cara. Mas que hora foi que ele foi na praia? Tu não ouviu, cara? Não. Então presta atenção, meu. Tu tá aqui fazendo o quê? Hoje, 14h44. Fala, porazinho. E a Vanessa? Cara, a Vanessa hoje fez uma apresentação espetacular, meu. Tava demais, cara. Dançou muito a Vanessa, cara. Aí o Arthur dormiu do meu lado. Porra! Mas você tava tão bom assim? O que eu vou fazer, né, meu? Tava cansado, tava em época de prova. Guri, né, cara? Guri. Ai, cheio de prova na cabeça. 16h12. Em dia de sol, Kaique Brito. Kaique Brito. Eu sei, tô lendo, eu não terminei ainda. Vai. Se exercita no Rio. Estão dizendo que algumas daquelas meninas de tromba têm algumas imagens comprometedoras de Kaique Brito. Não tô sabendo. É, fiquei sabendo. Até hoje eu não sei quem é esse cara. É o irmão Kaique da Stephanie Brito. A Stephanie Brito que é capa da revista VIP, tá de parabéns. Olha, me surpreende. Ah, é? Demais. Demais. Assim. O Pato, então, rateou. Cara, o Pato deve ter virado um bicho. Foi um Pato. Se bem que o Pato tá com a Belusconi, né? É, mas e aí? Ah, o Pato, olha... Cara, filho da mãe, cara. Por quê, cara? Que isso, Amaral? Agora fala mais sobre isso. Mas tu... A ira de Maurício. Tu é um cara que não... não... A inveja de Maurício. Não, pode é inveja, inveja branca, inveja branca. Mas tu não pode reclamar, mano. Maurício, se fosse o Robinho, obrigado, seria uma inveja da Carinha. Cara, inveja branca, inveja... Qual é a outra coisa? É inveja, né, meu? É que o Maurício gosta do sobrenome italiano, Berlusconi, e enlouquece ele. Maurício, não complica a vida do Maurício. Maurício é um cara legal e eu entendi o que ele quis dizer. Pô, Jirimão, só tu, Jirimão. Cara, Maurício, quanto tempo a gente tá junto, né, meu? Pô, 16 anos, né, Jirimão? Pô, não é pouca coisa, né, meu? Ah, não é mesmo. Não, tu é outro, né, cara? É, eu sou outro. Então, vamos nessa, meu. E agora? Peter, presta atenção. Manda aí. Nada mais, nada menos nada do que... Nada mais. Vamos lá, Faustão. Quantos minutos atrás? Meu Deus. 13. Era 13 minutos. 13 minutos. E então? 13 minutos atrás. Olha aí, meu. 18 e 7. Essa é pra você, bicho. Que achou que tem um final de semana sossegado. E ligou a irmã que vai levar os afilhados, bicho. Pra comprar o presentinho de Natal. Ah, não. Terminou com o final de semana. Ah, olha aí, meu. Terminou, bicho. A irmã mais pobre, um pouco, vai levar os afilhados. Chega de ônibus, tem que buscar na rodoviária. Sim, cheia de mala. Depois tem que levar, e aí, né, a postão? Mala rasga. Brincadeira. 18 e 7, Cássio Reis experimenta smoking em loja do Rio. O que será que ele vai fazer, será? É, o Réveillon, né? É, debutantes, Cássio Reis Réveillon, é o cara que foi traído por Daniele Vinitz, né? Maravilhoso, Cássio Reis. Já afogou as lágrimas dele. Ah, tá casa? Afogou as mágoas lá. Aliás, esses dias tava dando uma banda lá em casa, uma revista com a Daniele Vinitz na capa, morena. Tá bem morena. Ficou bem morena. Ficou bem. Perdeu aquele aspecto de vagaba, né? Meu Deus! Meu Deus do céu! Globo, Central Globo, processo jurídico! Desculpa, processo na cabeça! Peguei pesado aí, pensei alto. Pensou alto, desculpa, assim, gente. Né? Ainda pra retirar. Diz assim, ó, retiro. Eu retiro, você não é tudo isso, Dani. Deixa eu erguer o nível aqui, ó. Vai. Sabia que o Brasil tem uma média de 6 engenheiros formados pra cada 1000 trabalhadores? Caraca, alto, mas hein? Nos Estados Unidos e no Japão esse número é de 25 pra cada 1000. Então o Brasil precisa cada vez mais de engenheiros. Para ajudar essa demanda, chegou a Porto Alegre a Faculdade de Engenharia FTEC. Essa sede nova da FTEC Porto Alegre está localizada na Zona Norte, perto da Fiergs, numa região cercada de grandes indústrias e próxima às saídas para Gravataí, Canoas, Cachoeirinha e Alvorada, que também são polos industriais. Então fique atento, as inscrições para o vestibular na Faculdade de Engenharia FTEC já estão abertas para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Acesse ftec.com.br ou ligue 0800-606-0606. Repite! 0800-606-0606. Para fixar! Faça essa inscrição e comece já um grande futuro. FTEC, a faculdade do prazer. Não, do fazer. Mas não deixa de ser, né? Deixa de ser. Atenção, pessoal. Pra mim foi a melhor do Betinho até hoje. Até hoje, cara, foi a melhor, sem dúvida, Pi. A faculdade vai ser boa. O susto, que o Maurício estudou na faculdade. Eu vou dizer uma coisa, quero mandar um abraço pra rapaziada do marketing da FTEC e deixar a sugestão aqui que mude o slogan para a faculdade do prazer, porque é um prazer estudar na FTEC. Entendeu? Demais, Amaral, sensacional. Nossa, que pandeirada, hein? Muito bom, cara, muito bom. Quem tá aqui? Dejair. Ah, não, Dejair, passou a vez. Vai, Piangers. Mas hoje vai, não é trocadilhos. Hoje é provérbios de amizade. O terminal de Curitiba é o terminal do prazer. Né? Vai, Dejair. Provérbios de amizade. Tá. Aí o Alcemar vai perguntar, né? Era do Alcemar? Era dele? Sim, né, cara? Não, é do Dejair. Vai, Dejair. É provérbios de quê? Dejair. Então vai. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades, Jair. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um desjair, certo? Por que que tu tá tremendo o lábio? A falta de quê? Desjair. Não deixe, Jair, deixes crescer a erva no caminho da amizade, Jair. Meu Deus. A tua dicção tá um pouco prejudicada. O que que aconteceu? Não sei. Bebeu? Não sei, não vou negar. Você é de que isso aí? Não se pode já ir longe na amizade, Jair, sem estar disposto a perdoar os pequenos Dejair feitos um ao outro. Cara, certo. Vamos combinar uma coisa sobre o Dejair. Dejair. Assim, ó. É muito ruim o Dejair. É ruim demais. Mas é ruim de quê? Dejair. Ruim Dejair. É ruim Dejair? Não, só um pouquinho. Vamos fazer uma votação. É o popular Bagarai. Não, eu gosto. B-A-G-A-R-I. Ruim Bagarai. Dejair Roots. Dejair Roots. Posso evoluir? Não. É que o Dejair se confundiu. Eu gostei da evolução do Dejair. Ele se confundiu. Não se pode Dejair. Ficou legal, não. não ficou, cara. Não ficou. Dejair se confundiu com o material. Guarda esse material pro Alcemar na rodada. Tá na próxima rodada, o Alcemar usa. Ok, vou guardar. Obrigado, vai, um abraço, Dejair. Um abraço pra você também. Abraço de quê? Abraço de urso. Abraço de amigo. Abraço de amigo. Abraço de Jair lá pra você também. Tá. Obrigado, Jair. Assunto sério, tá? Vai. 1º de dezembro, Dia Hoje. Mundial de Combate ao Câncer. Tamo junto, AIDS. A pesquisa nova de cientistas norte-americanos, Jair Bauer, que me mandou. Principal sintoma da AIDS é a surdez, cara. O quê? Surdez. Eu sou uma escadinha pra ti. Ah, escadinha, Maurício, escadinha. A escadinha do prazer. Não, agora falando sério, o Centro de Pesquisas Incompletas descobriu que 8 de cada 10 mulheres. Essa é boa, né, cara? Cal Freitas, cara. De Santa Maria, que mandou. Muito bom. Cláudio Freitas. Muito bom. 8 a cada 10. Sensacional, cara. O Centro de Pesquisas Incompletas constatou que 8 entre cada mulher, 10 mulheres. Vai, Lelê. Homem coloca fogo na casa da vizinha pra ela se mudar pra casa dele. Isso aí funciona, hein? Mais pra cantada, hein? Na tentativa de oferecer abrigo para a vizinha gostosona Manuel... Quer dizer... A vizinha gostosona? É. Tá bravo o troço. Na tentativa de oferecer abrigo para a vizinha gostosona, Manuel Maurício Moisés Moura... Que baita nome, hein? É o popular 4M. É. Manuel Maurício Moisés Moura, 37 anos, colocou fogo na casa da vizinha. Mas o plano dele não deu certo e ele tá preso. Eu acho que sabe o que era spam, né? Não. Que o Lelê sabia ler. Na delegacia, Manuel confessou que a intenção era acolher a vizinha na sua casa e prestar solidariedade. Acolher a vizinha? A vizinha Ana Alicia Alves escreveu no Twitter lamentando o episódio. A vizinha 3A. É, 3A. Escreveu no Twitter lamentando o episódio. Se ele quisesse me prestar solidariedade, seria bem melhor ele pagar o meu aluguel. Tomou nos dedos, hein? É nojentinha ela. A mulher sempre envolvendo dinheiro, né, cara? Sempre. Pagar o aluguel. Pô, o cara solidariedade pra ela é carteira cheia, não é um abraço. O cara botou fogo na casa dela pra conceder uma casa nova a essa menina e ela quer o aluguel, cara. Pô, sai fora. Sem pelas, né, cara? Sai daí! Ai, cara, olha, eu vou dizer um troço pra vocês, cara. É uma montanha-russa esse programa. É brabo. Ele oscila um pouco entre montanha-russa e trem fantasma. Sim. Vai assim. Vai. Roda gigante não, roda gigante é tranquilo. Vira ali no eixo e pá, tranquilão. E é um astral, agora, uma montanha-russa e trem fantasma é problemático. Sabe que eu gosto de andar na roda gigante, né, Magneto? É mesmo, eu vou lá pra cima, eu gosto quando para. Quando fica paradinho. Como a vista é linda da roda gigante, né, Pause? É legal, né? Tem uma coisa que esse programa não tem, que é o Evolution. Tem nada a ver com o Evolution. Não tem. Não. Não tem. Mas tem aqui os futuros nomes de pobre. Boa, manda aí, Borazinho, então. Futuros nomes de pobre. Neymar Washington. Steve Joberson. Neide Gaga. Neide. Tem também o Sebastião Black Eyed Peas. Beyoncé Cleide. A Britney da Rosa Shakira. Também o Michael Timberlake. Michael Timberlake. Também o Baby Joel Silva. Baby. Oh! Miley Cyrus Haná Montana Pereira. Meu Deus. É Haná com R, entendeu? Ah, é Haná, não é Haná. Não é Haná, dá uma mudada, é Haná. Certo. Sacou? Que velho. Mais? Demerson Lovato. Janete Johansson. Meu Deus. Janete Johansson. O Jefferson Fiukerson. E a Jennifer Lô da Silva. E ainda o Justin Baby Gomes. Não tem nenhum aí, Pitbull? Beijos a todos. Não tem. Tá ligado no Pitbull, né? Tirou. Que vai tocar no planeta Santa Catarina, planeta Floripa. Sim. Pois o Pitbull, logo... I know you want me. É antes do planeta Atlântida Santa Catarina, o Pitbull estará tocando em Atlântida. No dia 13 de janeiro. Caramba! Que bom. 13 de janeiro na praia de Atlântida. Mais informações a seguir. Pitbull É uma promoção exclusiva da Atlântida em janeiro, na praia de Atlântida, certo? E agora, beleza. Dias 11 e 14 de dezembro, tem o simulado online do Kazuca. Boa, boa, boa. As perguntas são focadas na URGS e a galera pode participar de casa só acessando simulado Kazuca. O simulado do prazer. É, simuladokazuca.com.br ou simuladoonline.com.br. Simulado online é mais legal, né? É mais legal. Porque ele precisa soletrar Kazuca, né? É, boa. Então, simuladoonline.com.br. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 10 de dezembro, que é sábado. Sábado que vem. Da semana que vem. O simulado online. Muito bem. Do Kazuca. Encerrei aqui. Pelo simular sei. O prazer. Simular o prazer é uma sacanagem. Né? Não, não é uma sacanagem. É assim. É. Às vezes é necessário, pô. Eu simulo o prazer todo dia, quase. Que isso, cara. No banho. Que isso. Não faz assim. Ah. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Tenho 24 anos, quase 25, faço 25 agora em dezembro, moro em Joinville, sou colorada fanática e sou louca por gaúchos. Vamos! Tô falando pra vocês! O que, Almir? Agora os gaúchos estão pegando nossas mulheres! Só agora! Querem que pegue, olha só. Faz um tempo já, Almir. Gostaria muito de receber um e-mail de gaúchos que morem na região de Joinville, de preferência colorados, mas gremistas também são bem-vindos. Ela tá louca pra... Mando anexo uma foto minha para vocês analisarem. Fazer um grenal. Os interessados podem mandar e-mail para procurogaúcho@gmail.com. Cara, que isso, cadê, cara? Por favor, somente isso. Solteiros. Solteiros. Maurício Amaral, que recebeu a foto ali no nosso pora@atlantida.com.br, pode nos dar a nota de 0 a 10, Amaral? Ela já deu uma carunchada. Que né? Isso, com Amaral? Ela tem 24 anos, Amaral. Já carunchou com 24. Deu uma carunchada. Hoje em dia, a alimentação deve fumar. Deve aliviou fumar. O servidor agora. Deve fumar e usar rasteirinha, aí acabou. Ah, sim, não, deve sim. Trabalhar, o que é pior, né? Não, e outra coisa, né? A obesidade infantil cresceu muito nos últimos anos. Acabamos com a mulher aí. Que isso, quanto? 0 a 10? Uns 5,5, vai. Meu Deus, Amaral! Não, Maurício, não, manda fotos. Bom, no São José, lá nos anos 80, quem passava, quem tirava 5,5, passava, então passou. Pegou o G2, mas passou. Só pra fins comparativos, Cléo Pires, quanto é a nota da Cléo Pires 0 a 10? 6,5. Pô, então tá bem, a guria. Cresceu na briga, então a nossa ouvinte... é muito esturricada, ela. A nossa ouvinte procura o gaúcho@gmail.com, ela quer e-mails de gaúchos, então, gremistas colorados, torcedores do Juventude Caxias, pode. Qualquer Brasil, torcedor. Eu acho que é um assassino de gaúcho, lá de Joinville. Quer pegar só gaúcho solteiro pra matar e ninguém saber. Que isso, homem? É, tô achando que é isso. Não, não é. Deve ser alguém torcedor do Joinville. Venha, gaúcho solteiro. Eu sou uma libidinosa torcedora do Colorado. Venha, manda e-mail e eu te encontro na Obrigado, calada da noite. Homenzinho, agora para um pouquinho. Meu nome é Anderson, estou dando uma mão pro meu cunhado pra ele vender a nave dele. É um Uno 86 vermelho com trava elétrica e alarme. O carro está em 86. A trava elétrica valoriza. Valoriza. O carro está em ótimo estado, foi cuidado com muito carinho durante estes 20 e poucos anos. É carro de mecânico, né? E sempre lembrando daquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Ele quer 5.500. Interessados, mandar e-mail para vendouno86@gmail.com. vendouno86@gmail.com. Ó, querido, como é que tu tá? Eu tô sensacional, amigo. Marketing Sports International. Ó, gostei, tá entrando na minha área. Broken Legs, traz broken até legs, você. Não. Chuteira de bico de aço e trava de arame farpado. Quem é que usou? Bolívar usou? Nosso garoto propaganda. Pô, que demais, cara. Show de bola, né? Bolívar Broken Bones and Jiu-Jitsu Incorporation, em parceria com Almirketing Sports International, traz a chuteira de bico de aço, trava de arame farpado e também a com trava de eletrochoque e esporão no calcanhar. Eu queria só te fazer uma pergunta, e também um modelo com Obrigado. Trava embebida em arsênico, gente. É só fininhas assim? Sim. Aí quando pega... Já dá uma injetada de arsênico. Já dá uma injeção de arsênico. Na hora que pega... Já dele, cura na hora ali. Poxa, exatamente. Queria só perguntar rapidamente uma coisa. Tudo aprovado pela FIFA. Obrigado, Almir. Pra você ser um grande jogador como Felipe Melo, como Dinho e Sandro Goiano, Olha e com o nosso garoto propaganda, Bolívar. Se o Bolívar não tivesse entrado de sola naquela bola e o Bahia Bolívar tivesse feito o gol, iam crucificar o Bolívar. É, né? É verdade. Então tá, Ney, sem mais para o momento. Show de bola! É você e a Almir Ritmania. Uma relação de sucesso. Sensacional. A relação do prazer. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, a Rádio do Prazer. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo mundo ouvir no sul do Brasil, pelas antenas da Atlântida fincadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Todo mundo ouve a Atlântida também pelo aplicativo da Atlântida pro iPhone, pro Android e agora pro Windows Phone. Muito legal! Atlântida.com.br. Muita gente também escuta pelo site muito acessado, aproximadamente 3 milhões de acessos o site da Atlântida por mês. Isso é um troço monstruoso. 18 para 7, doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, vamos na petisqueira domingo, doutor Peter. Vamos fazer o que lá, doutor Alceu? É que tá aberta a petisqueira do Centro Histórico, doutor Peter. A petisqueira do prazer, doutor Alceu. Todos os domingos, doutor Peter. Que beleza, hein? A partir de agora, desse domingo. Sim, sim, sim. Vamos ver o Grenal na petisqueira, doutor Peter. Pô, doutor Alceu, o senhor vai indo que eu já vou, porque eu vou no estádio, né, doutor Alceu? O Grêmio já tem técnico, doutor Peter. Opa, e aí? Mas só vou anunciar semana que vem. Mas o senhor já sabe? O Paulo Doni disse que já assinou com o novo técnico. Caio Júnior. Mas não disse quem é, doutor Peter. Tu sabe que surgiu uma... ficaria chato anunciar o Caio Júnior com o Celso Rotti no banco de reserva. Surgiu uma brincadeira. Então não dispensa o Celso Rotti antes do Grenal, né? Surgiu uma brincadeira hoje de tarde no Olímpico que o Grêmio escalaria o Kleber Gladiador pro Grenal. Porque com que eles acreditam. Uma brincadeira isso, tá? Uhum. Que o Kleber poderia entrar no Grenal e realmente fazer a diferença. Não, cara. Isso rolou hoje de tarde lá no treino do Grêmio. E que ele poderia fazer um gol contra o Inter, jogar bem. E depois o Grêmio seria punido. O Grêmio perderia 6 pontos, né? É, tu perde os pontos da vitória quando tu bota um jogador que não tá inscrito legalmente. Só que esses pontos não revertem pro outro time. Então, sim, tiraria o Inter da Libertadores. E ficaria um troço histórico, assim, uhum. Eles poderiam fazer, mas óbvio que é uma brincadeira. Ia virar DVD, logo em seguida virava DVD. E esse negócio do Celso Rotti, o Paulo Doni explicou hoje que não foi para uma iniciativa do Grêmio demitir o Celso Rotti. O Celso Rotti, através do Machado, que é o empresário dele, pediu que pudesse ser feito isso, porque estava muito incômodo pro Celso Rotti, pela história dele, essa boataria de que dependeria do resultado do Grenal para ele permanecer ou não. Como ele estava muito incomodado, ele pediu: não, autoriza que a gente já faça a rescisão, que eu já anuncie, porque tá ruim essa situação. Mas e aí foi autorizado. Mas o Kleber Gladiador concentra com o grupo e acompanha o grupo pro Grenal. Pô, muito legal. É. Doutor Peter, o Bolívar se tatuou, doutor Peter. Se tatuou? Fez uma imagem de Jesus Cristo no braço. Pô, legal. Legal. Bonito. Tatu. O braço não vai bater, então. Se crucificado, né? Ele já tem um terço no pescoço, Bolívar, doutor Peter. É mesmo? É todo riscado, Bolívar. O senhor quer um terço no pescoço, doutor? Ele consegue. Uns dois. Eu sou muito religioso, doutor Peter. Deixa eu ver o que mais aqui, doutor Peter. Falaram do Vasco no Pretinho da Uva, né? Perdeu, né, doutor Lelê? Lelê, e o jogo do Fabiano, quarta? Ah, quarta-feira que vem, reforçaram o convite aqui, né? Sim, sim. Que jogo de despedida do Fabiano. Que horas, hein? O primeiro jogo é às 6 da tarde. Tá. Quer dizer, que é o que nós jogaríamos. É. Não, na realidade, é verdade. Eu me esqueci desse detalhe. Uhum. Vai um abraço, então. Eu vou conversar com a produção pra transferir pra 7. Tá. Boa, pra vocês entrarem no segundo isso, tempo. Isso, aí dá pelo menos pra dar uma aquecida, né? É verdade. Tá, e eu vou jogar onde? Aí com o treinador, né? Eu só te coloquei quem no é time. Quem é o treinador dos times? Quem é o treinador do time? A gente tá negociando ainda. Negociando. Celso Rotti, que tá de banda aí. O Caio Júnior. O Mano Chains é um cara que sempre é técnico, não tem esses jogos. Certo. Certamente ele vai aparecer. Tá, no Beira Rio, então, quarta-feira. Jogo de despedida do querido Fabiano. Com o time do Inter de 97 contra o time de amigos do Damião. R$5 o ingresso. É isso que eu ia perguntar. Como é que é o negócio? Ele paga 5 pila, é isso? 5 pila. Os ingressos. Ah, pra jogar tem que pagar? Não. O público. Ah, o público. R$5. E o público não vai ter um show de uma banda de abertura lá, Lelê? Eu não sei. Quando eu vim aqui no Pretinho da Uma da terça-feira, eu trago as informações 100%. Não tô te ouvindo. Peraí que eu vou pedir pro Cléo. Um beijo, Pati, eu tô com saudade. O Rô vai botar um fone. Manda um abraço pro Rô aí, cara. Alô? Daí, Lelê? E aí, meu velho? Mr. P, tá aí? Tô aqui. Ô, Mr. P, agiliza a bandeirinha tocando lá no Beira-Rio lá, pô. Pode ser, que horas? Oh, pode ser às 4. Baixeira, cara, melhor quatro. Do que só o novo CD do Irie aí, né, cara? Faz assim, ó, tu aparece fazer com a turma na quarta-feira de manhã. Fazer camiseta pro Inter lá, pô. Internacional. Aí às 9 já sai do pijama direto. A gente pega os discos lá no Planeta de Santa. O Irie vai tocar lá, não vai? Vai tocar. Confirmado já, né? Confirmado. Participação do Daza, né, cara? Viu só, Cléo? Confirmado. É o Mané Beat, né, cara? O Mané Beat. Mané Beat. É. É a nossa onda aqui de Floripa aí. Mandar um salve aí pros gaúchos. Legal, Cléo. Tamo junto aí. Obrigado, tamo valeu junto, querido. Valeu pela força da Atlântida. É nóis. Meio sem voz. Valeu, um abraço, Cléo. Sempre tá nos dando força aí. Valeu, Atlântida. Parceiro Marcelo Vieira de Rio Grande manda pra gente aqui, ó. Pela vida toda ouvi de todas as mídias este termo transatlântico, que é utilizado erroneamente para destacar um navio de cruzeiro. Termo este correto para referir-se a este tipo de embarcação. Transatlântico eram navios, ou transatlânticos, eram navios construídos para trabalharem nas linhas marítimas entre Europa e Estados Unidos, como o famoso Titanic, que era um verdadeiro transatlântico, que atravessava o Atlântico, já que era usado para a travessia do Oceano Atlântico. Por isso, hoje em dia, é errado utilizar este termo para chamar os navios de cruzeiro. Isso porque os navios de cruzeiro não navegam apenas no Oceano Atlântico. Mudou minha vida, velho. Mas assim por todas as partes do mundo. Sendo assim, deveríamos ter então os transpacíficos, os transíndicos e os transmediterrâneos. Malandrão. E por aí vai. Malão. E outros trans que o pessoal aqui da mesa curte. Tá, por isso, quando você enxergar um navio desse, saiba que ele se chama navio de cruzeiro, ou em inglês, na sua expressão original, cruise ship. Muito bem. É aquele navio que a gente viu em Criciúma. É lá, daí que vem era trans, o quê? Na Criciúma não tem mar. É daí que vem o Tom Cruise. Pode ser. Saca, e agora? Ai, meu Deus! Fica. Marcelo Vieira de Rio Grande, ai, obrigado. Sabe que é legal isso aí? São as velhas histórias dos avós, né? Porque o transatlântico, essa coisa, era daquela época. E aí surgiu e passou a valer para todos os grandes navios. Claro. Então a gente ouve os mais velhos falando, ó lá, um transatlântico, ó. E é legal ele fazer. É um esclarecimento legal, claro. Bacana. Legal. A gente, é legal. Tudo que a gente não sabe, a gente aprende, é muito legal, né? É. Eu acabei de aprender aqui. E tu, Zaca? Eu tenho aqui umas charadinhas muito divertidas, muito legais. Não diz isso, porque daqui a pouco elas não são, né? E aí tu elevou a expectativa da galera. É, né? Pior que falar que é ruim. Então, fala que é ruim, daí tu baixa a expectativa e a galera se surpreende. Tá, vou deixar aprende vocês com eles, Zaca. Então tá. Ou então nem fala e conta. Qual a doença que o pneu mais pega? Pneumonia. Ah, então, eu só perco agora. Como se faz pra ouvir um monte de piadas? Tem. Ele tá no galinheiro. Eles só querem carregar um saco de pintinho nas costas. Adoro um saco de pintinho. Mas quanto valeu. Mais curto for, mais rápido é. O que o pavio. É? É o tempo. Ah. E agora tem uma boa que não tá no script. Ai, meu Deus. Aí vem o medo. É aí que é o meu medo. Qual a semelhança do Goku do Dragon Ball Z? O quê? Do Goku do Dragon Ball Z. Já complicou. Complicou, ninguém sabe. E pro gripado? O Goku e o gripado. O Goku e o gripado. Para aí. Semelhança. O Goku e o gripado. Tem alguma coisa a ver com o espirro? Tem a ver espirro, com a... lenço, é, limpar, alguma coisa. O poder do Goku. O Goku, né? Não tá gripado, gripado. Responde, Zaca. O Goku é Saiyajin e o gripado Saiyajin. Entendeu quem conhece. Entendeu quem conhece. O Zacarias, por exemplo, tá passando mal de tanto ver. Zacarias tava vendo Dragon Ball esses dias e pensou nisso aí. Foi ele que criou. É legal, ele criou. Tu já viu o Dragon Ball do Mussum, ô Zaca? Já, é meio diferente as cores, assim. Malhado. Tu tem que trazer algumas coisas de Beyblade, que é a febre do momento. Da gurizadinha de 5, 6, 7, 8 anos. Alguma coisa. É o nome? Beyblade. Cria alguma coisa do Beyblade que tu vai ver, vai te dar bem. Tá, vou criar. Beyblade. Cara, tem um e-mail aqui estilo Davi Coimbra, assim, meu. Que é um caso que é mais pro Davi Coimbra e tal, mas já que ele não tá aqui... Ele tá aí amanhã, vai estar aí amanhã às 18. Cara, mas a menina tá desesperada. Então manda bala. É a Patrícia, tá, meu? Tá. Ela não fala o sobrenome, pede pra não se identificar, nem falar da cidade onde ela mora. Diz aqui pra não divulgar o e-mail também, diz que pegou o carro dela, saiu pra trabalhar Isso foi ontem, mas ontem foi dia 11, não, dia 16 de novembro. É, então ontem foi dia 30 de novembro, na verdade. Então faz 15 dias, duas semanas. Tempinho, tá? Ela pegou o carro dela. Mas ela sofre ainda por causa disso. Saí pra trabalhar, deixando meu marido em casa, como sempre. É, o marido provavelmente não trabalha. Rodou um pouco mais de 2 km, aí o motor do carro morreu. Morreu. O carro parou. Morreu. Parou. Ela voltou esses 2 km andando pra casa. Caminhando. Caminhando a pé. Rapidinho, 20 minutinhos. E aí pediu pra pedir ajuda pro marido. Chegou em casa e o marido tava no quarto com a filha da vizinha. Ai, bebê! Tá brincando, meu? É, tenho 42 anos, meu marido tem 44, a menina tem 19 anos, estamos casados há 20 anos. Cara, sabe o que mais me deixa perplexo nisso? É que a pessoa divide conosco isso. E olha isso, cara. Que guria safada. Ele confessou que estava tendo o caso há 6 meses com a filha da vizinha, tá? É, imagina, a mulher tinha acabado de sair, andou, voltou. Sim, tava tudo planejado já. A mulher saiu e o cara disse: ó, vem. Amo muito meu marido. Puta, estou desesperada de colocar na lata de lixo 20 anos de uma história bonita. Mas não faz isso. Temos uma filha de 6 anos. Olha aí, foi só um flerte. Gostaria de saber a opinião de vocês. Certamente este homem te ama. Bora. Do Davi Coimbra ou Porã poderiam me ajudar? Patrícia. Também, Porã. Porã, fala pro cara, fala pra ela aí. Eu tenho a resposta, sempre eu tenho a resposta pra esse tipo de aflição. Se precisa de ajuda, eu tô aí, Porã. Não, eu vou falar aqui, ó. Deixa eu dizer pra Patrícia, né? Tá, Patrícia é que a moça, a mulher que pegou o marido em situação constrangedora com a filha da vizinha. Pessoal, agora é hora da lição com o Porã. Eu tenho que dizer pra ela assim, ó. Patrícia, é o seguinte, ó. Quando um carro para, depois de ter percorrido assim uma pequena distância, né? Isso pode ocorrer devido a uma série de fatores. Sim, é falta óbvio, de pane seca. É, começa por verificar se tem gasolina. Acho que é bateria, será que chama é o seguro, né? Isso, tem gasolina. Ixi, deve ser. Depois bateria. Dá uma olhadinha lá se é o filtro da gasolina, se não tá entupido, né? Sim, a luzinha da gasolina não acende, porque tá queimada. Exato, exato. Pode ser a luzinha pode ser a injeção eletrônica, alguma coisa assim, né? Se nada disso resolver o problema, né? Pode ser que a própria bomba da gasolina. Verdade. A boia, sabe o que acontece? Não é a bomba também, a boia do tanque de combustível, às vezes ela tranca. E aí não tem pressão suficiente no injetor exatamente, lá do combustível, né? Exatamente. A pessoa ideal pra te ajudar, querida Patrícia, é um mecânico. Não é o teu marido. Então assim, a seguinte situação é que tu jamais deveria voltar em casa pra chamar o teu marido. Boa, Porã. Ele não é mecânico. Então, o que eu vou dizer pra Patrícia é o seguinte. Atenção, pessoal. Tu assume o teu erro e não repete mais isso. Assume o teu erro e não faz mais uma coisa dessa. Porã. Agora eu preciso fazer o contraponto. Não, para um pouquinho. Fica a dica pra mulher que sai de casa, estragou o carro, e o marido não é mecânico, não adianta voltar pra casa. Contraponto seria o quê? Ela voltou. Álcool, é verdade. Não, queridos, vamos focar no problema. Diesel. Não, a gente tá focando no problema. O problema é o carro. Outro problema. Vocês estão se fazendo. Qual outro problema? Troca o carro que não tem espaço. O problema é que a mulher voltou pra casa. É a indústria automobilística. Pegou o marido dela com outra na cama. Esse é o problema. 2 quilômetros. Tem um outro problema. As mulheres que trabalham. Deixa eu falar. Tem um grande problema. 2 quilômetros fazendo comigo. Pro marido. Querida Patrícia, o teu marido te ama, Patrícia. Isso é certo que ele te ama. Certo. Ele não te troca por mulher nenhuma. Ele não vai querer te trocar, Patrícia. Era depois de tantos anos de relacionamento, de família formada e tudo mais. Ele só queria a leveza da criatura. Ele só queria usufruir da leveza desta relação. Porque talvez a relação de vocês já não seja assim tão leve. Tá olhando mulher de gorda, Patrícia. Não, mas ela caminhou 2 quilômetros nesse caso aí, pelo menos. Mais 20 minutinhos de caminhada. Eu vou parar de falar porque vocês não merecem a minha retórica. Eu tenho que dizer pra esse marido que Esse cara é um amador, né? Faz um segurinho, dá um cartãozinho do seguro, querida. Qualquer coisa, liga no 24 horas. Liga pro guincho. Ah, você cacata. Eu tô falando sério aqui, querendo salvar um casamento. Todos nós estamos falando sério. Querendo salvar um casamento. Eu falei. Tinha que mandar o modelo do carro também pra gente analisar o caso melhor. Mas eu acho que é bomba mesmo. Foi bomba. Às vezes é 2000. Acha que bombou? Foi bomba? Foi bomba. Alcemar, eu gostei que tu fica pensando no real problema, no que aconteceu com o carro, né, Alcemar? Exatamente. Que é fantástico isso. Não, não, inclusive, ela podia até depois mandar um outro e-mail pra gente dizendo qual foi o problema do carro pra... Pois é. Pra procurar isso evitar. Isso sim seria um serviço, é verdade. Evitar, né? Um serviço pra muita gente deve estar passando por esse problema agora, cara. Não volta pra casa. Estragado? A casa estragada essa hora é um problema. Não volta pra casa, não chame seu marido, chame o mecânico. Maias previam retorno de um deus em 2012 e não o fim do mundo, Cid. Segundo uma nova interpretação divulgada nesta quarta, as previsões dos maias para dezembro de 2012 não se referem a um fim do mundo suposto, mas sim ao retorno do deus Bolognocte. Claro! Bolon, vem aí, galera! Que voltaria ao término de uma era e no começo de outra. Os especialistas se basearam em inscrições maias no sítio arqueológico de Tortuguero, no México. Os maias criaram um calendário com base em um período de 400 anos, denominado Bactum. No Bactum. Cada era é composta por 13 ciclos de 400 anos, que somavam 5.125 anos. E, segundo a conta, a era atual termina agora, em dezembro de 2012. De acordo com a visão maia, no final de cada era, completa-se um ciclo de criação e começa outro ciclo de criação. Por isso estamos bem perto de uma mudança em 2012, de uma mudança de comportamento, de uma mudança social, de uma mudança comunitária, e não tem nada a ver com o fim do mundo. É isso, a era de Aquário. A era de Aquário, onde as pessoas estarão mais voltadas às pessoas. É isso aí. Qual é que é o nome do deus? O nome do deus que vai voltar? É o deus Bolon. Bolon. Sabe por que o nome dele é esse aí, né? É Bactum. Não, Bactum. Não, ele é Bolon. Sabe, não preciso dizer por que o nome desse deus é esse, né? Não, eu precisava chamar o Cid Moreira agora. Cid, chega aí, tá, Cidão. Boa noite. Senta ali, pausa. Amanhã eu te chamo de volta. Então, não entendeu? Não vai ter o fim do planeta, então. Era muito boludo. O que você quer saber? Pergunte para mim. Não, é que, tipo, pô, todo mundo aguardando esse evento. Inclusive, né? A campanha do planeta. É a própria campanha do planeta, que é a melhor campanha da história. É verdade. Mandar um grande abraço pro querido Beto Sirotsky e toda a equipe. Pô, sensacional. Da W3. Cara, e olha só. Não é W3, desculpa. É 3YZ. A prova de que a campanha é bem sucedida é quando o pessoal se engaja. E hoje, no blog do Pretinho, a gente colocou um vídeo de uma criançada, um repórter. Repórter Mirim. Que refilmou a campanha do planeta. Eles são de Capão. Muito legal. Muito legal. Cid Moreira, chega aí pra dar boa noite, Cid Moreira. Boa noite. Tá começando a Voz do Brasil. Que merda. Parou! Voltaremos amanhã à 1 da tarde. Vai fazer, Cidão? Faz aí, então. Faz aí. Faz aí. Enquanto isso, a gente acaba aqui o Pretinho Básico e volta amanhã à 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Vai, Cidão. Vai, Cidão. Eu quero fazer no ar. Os salmos, então, diz assim. Já na campanha, quero. Atlântida.